dia, é o SAM 3601. 3601, no dia, Salvador, para com Congonhas, 340. Afirmo. Aproscópia? Pronto. Congonhas 340 aprovado, rota, bridge, apesurou no meia. Após conforme o plano, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael Leida, após vida voa bridge, antecepto da oeste da aerovia, apesurou 16, se é conforme. 5135, código transponder, controle opera 120.8. 3601, autorizado. Congonhas nível 340, bridge apresolou no meio, da cola da mão zero, curva direita, da El Leda Bridge. 5135, transponder, controle 1208, são 3601. Confere portão 01, nós estamos contando para o pushback finalmente. Tamo lá, 3601. Salvador, é o TAM Mike X-Ray Alpha, na posição 7 do Pachono. Na escuta, prossiga. Solicitando o reboque para a posição Golf, para giro de motor em marcha lenta, já autorizado pela influência. Bem entendido, que quer ir locar até o Taxi Golf, confirme. Positivo, ataque seguiu para girar o motor em marcha lenta. É a minha autorização da Infraero. Sim, está autorizado então, está no portão 07? Positivo, portão 07. Autorizado inicial reboque e reporte para ingresso na Taxi Juliette. Ok, reportaremos, muito obrigado. Confirmando a UTAM, Mike. Mike X-Ray Alpha. Sim, Mike X-Ray Alpha, copiado.